branca. Verdade perigosa na visão tem uma tranca. Ignorância benéfica pra gente como a gente. A mente é uma terra virgem esperando a semente. Do bem ou do mal, quem sou eu pra julgar? Sou uma criança perdida no meio desse mar. Esperando na fila, aguardando minha hora pra pegar minha mochila, minhas rimas e ir embora. Pra onde? Não sei, tento não me apegar. Afinal, depois da morte, quem vai te acompanhar? E nessa vida chata, mal valorizei a grana. E por isso eu sou julgado, essa porra é uma gincana. Acostumado, sempre tratado como escória. Mas se você me permite, eu vou contar uma história. Era uma vez um banqueiro que trampava sem alegria, mas mal parava em casa pra tristeza da família. Acumulando riquezas, regalias sociais, escondendo suas fraquezas, assim como seus pais. Mas o tempo é igual pra ele e pra você. Envelheceu tão rápido, não deu pra perceber. Seu filho casou cedo, sua esposa magoada. Seu futuro puro medo do passado sobrou nada. O hospital não ajudava, assim como a chuva, tudo nessa vida passa.